Aqui é o Gol, Golfo Uniforme Papa, informando o término do reboque, grato, bom dia. Gente, bom dia. Flora Otan, 3520, prospecção, Neto 4. Neto 4, autorizado, chama a pode lá. Salvador, muito bom dia, Azul 4073, com informação Charlie, Campinas 340. Para Campinas já aprovado, ponto 4. Afirmativo. Para Campinas autorizado 340, via peso Luna 0 até Cubaga, pesa peso Luna 6, Belo Horizonte, conforme. Decola da 10, curva direita, descida da El, Leda, Mótila. 5437, transponda 198, controle. Então ativo Campinas 340, via peso Luna 0, por base. Autorizou o nome, andava até os voos, após conforme o rádio plano. Decola da 1 a 0, curva direita, saída da El, Leda, Mótila. Achando 5437, controle 198, azul 4063. 4073, Portilha, Metro, chama a próxima, puxa o back para a Metro, é 43. Estimativa, muito obrigado, chama a Azul, 4073. senhor. Na escuta. Charlie, o ponto 098. 098. É 3520, bom dia, contato radar, suba para o nível 230, saiu da POCA. 230 na POCA, 3520, assim que possível, solicita na prova de Aracaju. Eu acho que a relação. É 3520, autorizado por Aracaju. Hoje Aracaju, tá 3520. Controle o TAN 3520, podemos manter o 90 como final, senhor? Obrigado, TAN 3520. Obrigado, Felipe. 190 final, 3520. Mais um negócio, um negócio, um negócio, um negócio, um negócio. Romeu 520, estou autorizado direto ao Alfa Romeo 363. Romeu 0, copiou o controle. Copiei, Vitória, desculpa, não copiei. Vai direto ao Alfa Romeo 363. Oh, muito obrigado, senhorita. Direto ao Romeu 363, 3520. Autorizado no voo 100. Agora na frequência 1203. 43, azul 4073. Pode 3, liga e chama táxi. Chama na táxi, azul 4073. Táxi azul 4073, 120 a bordo, 410, alternativa é o galhão. Bloqueado 410, galhão, por gentileza confirme 120 a bordo. Afirmo, senhor, 120 a bordo. Bloqueado azul 4073, táxi aprovado via parte 3, parte principal Índia, até o ponto de espera pista no 0, ajuste no 012. No ponto de espera para o pronto, chame torre 18 decimal 95 azul 4073. Ativo parte 3, parte principal, Índia, ponto espera da 0, chama 18895, bom dia azul 4073. Salvador, é o TAM, Mike e Yankee Hotel. Mike Yankee Hotel, prossiga. Mike Yankee Hotel na posição 12 do Pátio 1, solicitando autorização para a posição 7 do Pátio 1. Mike Yankee Hotel está na remota do pátio principal e reboque até o portão 7 do mesmo pátio, é isso? Positivo, senhor. Autorizado, Mike Yankee Hotel, chame ao término. Chamaremos, muito obrigado. 73 ali, mantém pistão zero. Aí eu atendo no 0 do 473. Autorizado a decolar, pistão zero. Vento variável com 2 nós, agora com 040 graus, ajuste meio vezes. Pistão zero para 2, vento decolar, pistão zero, 040. Autorizado por Atuduna, deixa para 2000 país da Yusha na 012, reporte estabilidade. Atuduna 2000, reporte estabilizado 3170. Estrela de Salvador, muito bom dia, o 4073, de coluna da EL, faça a lista em peça. O 4073, bom dia, contato radar. Para o número 340, autorizado direto Leda. É direto Leda, sessão 340 azul, 4072. Passão em curso a Delta. São Paulo tem o 360 já aprovado, o senhor está atento para toca? Sim, senhor. 3601, autorizado para Serra Bravo, Serra Papá, via rota apresentada na plano de voo, nível de voo 360, pistão 10, primeira curva à direita, saída da AEL, transição norte-oeste, controle 1 no 9 de cima 8, transponder 5456 com 3601. Autorizado São Paulo, nível 360, via rota do Paulo, decola da 10, curva na direita, saída da AEL, norte-oeste. 198 é o controle de saída, transponder 5456 com 3601. 3601, olha somente a saída da AEL com transição ótima. Da AEL com todas as restrições de nível da carta, após da AEL voa Lida, após Lida voa Mótiva, senhor. Da AEL Lida Mótiva, obrigado, 3601. Procedimento correto, senhor. Portão 10, chave pronto para o push back acionamento da 3601. Bacana. maior. Salvador, eu sou Mike e Yankee Hotel, informo o término reporte posição 7 do Patchon. Muito obrigado e um bom dia. Obrigado, obrigado, bom dia, Mike Yankee Hotel. dia, escute a informação Delta, Guarulhos, eu tenho 360 aprovado, pronto, copa. Pronto, copa 360. Boa, nome meu ano, autorizado para a Serra Bravo Golfo meu, via Pérez Luna 0, Betongo Bravo Eco, nível de voo 360. Pista em 10, primeira curva direita, saída da EL, transição, motiva, controle 1 no 9.8, transponder 5454, voo no 1.61. 360 autorizado via Upper Zulu 10, na Tango Bravo Eco. O decola da 10 com curva direita, a saída da EL, ótima, controle 119.8 e o transporte 5454, seu gol por 161 na posição 1.3. O nono meu ano, somente a saída da EL com a transição em ótima, da EL com todas as expressões de nível da carta. Após da EL voa Lida, após Lida voa ótima, senhor da EL, transição ótima. Ok, a saída da EL, transição ótima, cumprir todas as expressões da carta. Então vou da EL, Lida, só depois retra ótima, vou pro nono meu ano. Planejamento correto, voa nono meu ano, por completion, então tiver o custo de regressamento. Estabilizado, Cian 31, 70. Zero completo, sinal 7. Como foi o sinal? Está muito ruim essa transmissão, é 1895, Cian 31, 70. Afirma, 118, nada. 1895. Rio Tan 3170, passando o símbolo estabilizado, visual na sua escolha. 31 Bruno 70, tráfego avistado, ajuste no 02, check 3, check. Passado e travado. 3170, pouso autorizado, pista no 0, vento de 350 graus, 029. E o curso cabeceiro no 0, 3170. Solo 24, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo em 121 decimal 1. 21 após o 3170. Taxa 3601, está com 133 a bordo, 355 Galeão. Copiado, TAM 3601, nona 33, 355 Galeão, táxi aprovado via faixa principal e Índia até o ponto de espera da pista no 0, ajuste no 0 no 2, no ponto de espera quando falta chame torre em 1 no 8 decimal 95, TAM 3601. Utilizando pátio Índia após torre 295, 3601. TAM 3170, Bandeirante da Juliette, terá passagem ao Airbus 319 da companhia, após ingresso na Juliette para o portão 08, TAM 3170. Afirmativo, após a passagem da aeronave da companhia, está autorizado via Juliette, portão é 8, 3170. Zero graus, 02 nosso. 3 horas, né? Decolar, pistão no zero, tá? 360.